quase pela direita da Unotec ou Victor Charlie Echo. Vitor Charlie Echo, livre com o Pistão 7, vento 140 graus, 08 nós. Livre o pouso na Unotec, o Victor Charlie Echo. Vitor Charlie Echo, solo 24, prossegue para contato. Para o lugar da mata. Tem livre backtrack, estacionamento com isso livre. Um bom dia, Vitor Charlie Echo. Bosch Jetan 13601, informação Oscar. Bom dia, TAM 3601. Aguarde cópia. Na escuta. TAM 3601, pronto, cópia? Copiamos. TAM 3601, para São Paulo, Congonhas, autorizado nível 360. Decola da pista 1-0 com a primeira curva à direita, na saída Leda Bridge. Eu vi a Pêndulo 1-6 e consegue com a rota do plano de voo. Controle Salvador 1-2-0, décima 8, aciona 5-5-1-5, TAM 3601. Copiou, TAM 3601, Salvador, São Paulo, Congonhas, no 360 autorizado. Decolamos da 10, curva direita no perfil da Dael, Leda, conexão, voa Bridge, intercepta a Pêndulo 1-6. Segue conforme a rota no plano de voo 208, o controle aciona 5-5-1-5, está no portão 62. TAM 3601, correto, pronto para prospeccionamento. Tá bom, aqui.